Alô, boa noite, Cristina 6212, transferência com informação alta. 6212, eu sou identificação, desça para 2000, chegada a Mari, 2014. Chegada a Mari, 2014, passagem com a flor. Mantém está. Mantém está. Salvador, muito boa noite, é o operador Raifine, da 1-1, informação, já estou aí. Roger, ready to copy? I'm up. Clear to Lisboa, flight level 350 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route, Boca departure, Z-bar, transition. Take off from runway 10 left turn. Departure frequency 120.8. Squawk 5143, read back. Okay, clear to Lisboa. Flight level 350. Book Zipar transition. Upper Zulu 10. Upper November 873. Flight plan route. On frequency 120.8 for departure of Squawk. 5143, confirm, Aerosolus 850. Puka, departure with Zipar transition. Copy, Puka, departure transition, Aerosolus 850. Readback correct, call ready for push and start. Level. Hello, Aerosolus 850, Santa 114, ready for quick lift, push and start. Clear for push and start, call ready for taxi. Clear for push and start, Aerosolus 850. Janeiro 6224, te mantém o 90. Cente 6224, chame agora o centro Recife, frequência 12545. 2545, chame a 224. É Portugal 019. Cocker Dance Sand 2006 on arrival, QNH1014. Reservation Report, Flyhead, pelo Position. Salvador, 6212, precisamos que a gente seja direito para evitar a formação aqui na posição mais. Gente, reporte no terno. Três voadora, 6212. Terminou de vir? Não, tô dizendo ainda. Mas informação aqui bem exatamente em cima da estaca. Ok. Não de vir. Pode vir, na 6212. Salvador, é porque eu tiro o Nanner, os procedimentos na alta, né, do Bonf. Ok, clear, Bonf. Descend 2000. 8.014. Eu tiro o padrão, salve do Bonf. Affirmative. Tower 1895. That's affirmative. Commander Tower, I'm going to go right there as well as 850 or approaching of 1104. So it is 850, cleared line up and take off runway 10, wind 040 degrees, 06 knots. We have take off runway 10 as well as 850. Localizador, Xira 6212. 6212, torre 11895. 1895, 6212. .600, desça para 2.000 pés, chegada a mar, 1014. Salvador, boa noite. Oxeré 6212, sinal ILS da pistão 10. Confirme. Oxeré 6212, boa noite. Está na final da pistão 10, visual. Chama a torre, 1895. 1895, foi mal. É a hora, hein? Livre pouso, pistão 0, vento 040 graus, 06. Livre pouso na pistão 0, Oxeré 62, 02, 22, 0, 04. Airborne. 850, radar contact, quad level 350, Puka de Pátio. Copy, clavador 350, Puka de Pátio, 850. .09, desce para 4.000, chegada a Mário, 1.0 no 4. 612, solo 01, solo 121, pessoal máximo, boa noite. 219, boa noite. 6212, obrigado. Salvador, boa noite. Eu cheguei 6212, lembrou na Foxtrot, na sua escuta. Táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa 27, 6212. Establish Lotomizer, Excel 09. Juliette, 6212. Taxi Juliette, porção 7. Pega você, 6212. Obrigado, boa noite. Small 85. 12545, 12685, whatever. Right, thank you. Salvador Approach, Portugal, 09. Established localizer, runway 10. Air Portugal 019, complete your approach. Call now Salvador Tower on 118.95. 119.95, Salvador 019. Salvador Tower, boa noite, Air Portugal 019, final runway 10. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 040 degrees, 04 knots. Portugal 019, clear to land, thank you. 3600, livre LS, informe estabilizado no curso do localizador. Informação 3600. Quanto ano é esse momento? Boa noite. Web 5809, desça para 2000 pés, altímetro 9004. 2000 Web 19, muito boa noite, Air Portugal 019. Boa noite, Air Portugal 019, taxi via Alpha, report before Juliet. Taxi via Alpha, report before Juliet, Air Portugal 019. Localizador, São 3600. São 3600, complete aproximação, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, já. Torre Salvador, boa noite, São 3600. São 3600, cheque 3, avistado. Livre pouso, sistema 0, vento 040 graus, 04 nós. Livre pouso, nono 0, da 3600. Web 5809, livre LS, informe estabilizado no curso do localizador. Ah, cara, estabilizado, Web 5809. Vento calmo, vento norte, intensidade 3 nós. Obrigado. Bruno 014, chega na Mari. Ground Air Portugal 019, approach Juliet. Taxi fire Juliet, gate 11. Taxi fire Juliet, gate 11, Portugal 019.